Seatã e o Livre Táxi, chama para ingresso no 7018 ajuste. Na pista Alvo Neo Terra Tango. Reporte a linha de pronto. Preparei, Terra Tango. Grau 08 nós, autorizado a decolar Romeu Serra. Atrás em forma justa no 0 no 8. Serra Tango decolado aos 41120, decimal 8, bom. 1208, com o meu Serra Tango, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, papapá, Romeu Serra Tango. Papapá, Romeu Serra Tango, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 430, saída da EL. Sobe ao 430, nada é, o Romeu Serra. Bruno, 714, estabilizado, fui LF. 714, complete LF, está. Estima a torre no 862, como foi? 286, gol 1714. Torre Salvador, boa noite, gol 1714, na final, estabilizado. Bruno, 714, reporte, baixar e travar. Volta lá. Bolo 714, autorizado pouso, pista 10, 1,60 graus, 089, ajuste 1,08. Leve pouso, pista 1,0, ajuste 1,08, quando fecha 1,4. Papá Romeu Serra Tango, chame agora o centro Recife, frequência 1,26,0, caso negativo, chame 1,33,25. Afirmativo 1260, caso negativo 13325, obrigado, boa noite a todos, bom trabalho, Romeu Serra Tango. Obrigado, tamo voo. Muito obrigado. Aguarde só o estado de cópia. No 7 no 5, corrigiu no 7 no 4, aos 50, direita Alfa e Juliette, portão 2. Direita Alfa e Juliette, portão 2, no 7 no 4. Portão 31 no 52, cópia. localizado Maceió 330, decolagem pista 10 Pucaracaju, curva esquerda, 120 decimal 8, 5557. Tio 5557 1208, chama pronto, puxa o sinal. Identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada Mari 050, perdemos contato com o Recife. Enter. Onde vai estar? 5899? Mantenha a estar Mari, 5899. Controle Salvador, noite, gol 1606. 1606, aciona identificação, chegada Mari, desce e mantém nível de voo 060, gol 1606. Mari, desce pro 0620, gol 1606. Salvador, está 3891, boa noite, faça nível 200 para o 160, informação é a mais. Boa noite, está 3891, aciona identificação, chegada bom fim. Desça aí, mantenha 4000 pés, o ajuste de altímetro no 08. Seguinte, 4000 na bom, 1838, 291. 1805, tem autorização para Natal, centro da Bravo. 1805, autorizado 370 Natal, Apezulo 10, decolagem no zero esquerda, Puca de Par, 120 decimal 8, aciona 5554. 370, Apezulo 10, decola da 10. Saída Puca Zipá, controle 120, décima 8, transponder 5554. Chamo para posicionamento, boa noite, Alisson. Chamar, obrigado. Fala Salvador, muito boa noite, é o Tan, Mike Zulu Zulu. Que Zulu Zulu, prossiga. E o Mike Zulu Zulu se encontra no pátio 1, posição 9. Solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 13 da remoca. Autorizado, corrijo, aguarde só um instante. Então 3152 tem estimado para o push? Agora, tá livre então, chame táxi. Max Zulu Zulu, eu vou aguardar a aeronave da companhia que vai efetuar pushback no setor, ok? Aguarde instruções. Positivo, sim. Max Zulu Zulu. Controle Salvador, é o Trip 5344 Financeiro. Trip Atlântico 344, acionando identificação, chegada Mari. Se mantém a nível de voo 060. Para o 060, identificou 5344. Voo 606, desça para 3.000 pés, ajuste no 018. Voo 606. 606, desce 3.000, 10, 18, voo. Alô, Torre, boa, é voo 1805. Prossegue 1805. Puxa o estacionamento na, no Uno. Vivo, chame táxi. Proa 230, o limite é radial 300 de Salvador, o TAM 381. 391, vetor à direita 230, 300 de Salvador, limite. no corrijo, mantém a posição, aguarde e puxa. Até na Aracaju para o Torre 1805? 1805, mantém posição, agora só mais um instante. Tá bom. TAM 3152, prossegue via Pátio Índia até o ponto de espera. Ajuste no 018, chama no ponto de espera, pronto. Pátio Índia até o ponto de espera, lá chama pronto. 3152, faça cheque de equipamento, muito baixa a transição, só com o PE e o alternado Aracaju. Então são 124 passageiros, né, autonomia de 2h10 ao Zé Naracaju, estamos iniciando o táxi até o ponto de espera via Índia para Trava de Mato. Transição continua péssima. Você está vendo agora? Agora alto e claro. 124, Aracaju, autonomia ainda não copiei. Autonomia de 2h10. Afirmativo. Mike Zulu Zulu, autorizado o reboque. Positivo, cliente, iniciando o reboque para a posição 13 do Pátio 1. O Gol 805 após o TAM passar a retaguarda, está livre para o pushback. Após a passagem do TAM retaguarda, vai iniciar o pushback. Estabilizado, F75899. F75899, completo LS, chama a torre, 186. 186, bom dia. Bom dia. F75899. 5899, reporte baixado, travado. Reportará. Amém, 06. Desce para 3.000 pés, ajuste no 07. Seu limite agora é radial 290 de Salvador. 3.000, limite é 290, 390. 99 autorizado, pouso 150 graus, 629. TV pouso, objeto 5899. Esquerda proa 2, corrigiu, proa 190, o limite agora é o localizador. Esquerda 190, limite loca, 3891. Trip 53. 344, desça para 4000 pés, ajuste no 018. Para 4000 no 018, 5344.